Este é o podcast Aluno Autor, um projeto que faz parte do grupo de pesquisa Ensino do Direito, Novas Tecnologias e Novas Metodologias do curso de Direito do SESUCA. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje no episódio piloto do projeto Aluno Autor, onde eu, professor Guilherme Goulart, vou conversar com o aluno Jean Luca, que escreveu um belo texto falando sobre a banalidade do mal, né, Jean? Baseando-se num texto da Hannah Arendt, desse mesmo título, né? O título não é, o título é Eichmann em Jerusalém, né? Correto? Exato. Do que fala esse livro, Jean? Professor, este livro traz um fenômeno recorrente na obra da Hannah, em que ela se utilizou da ocasião do julgamento do nazista Adolf Eichmann. Ela se utilizou do julgamento para demonstrar para a comunidade filosófico-acadêmica de que ali tínhamos um exemplo concreto da banalidade do mal. Jean, quem foi o Eichmann e por que que ele foi julgado? Por que a Hannah Arendt acompanhou esse julgamento e por que que é tão importante o estudo desse caso, principalmente para você, um estudante de direito, né? Quem foi essa pessoa e por que que esse caso é importante? Professor Guilherme, após todos os julgamentos, depois do fim da Segunda Guerra, a maioria deles presos, julgados e enforcados em Nuremberg, o Adolf Eichmann foi o último nazista importante do escalão a sobreviver. Ele conseguiu se esconder por cerca de 15 anos na Argentina, vivendo miseravelmente em Buenos Aires sob um pseudônimo. E nessa ocasião, ele acabou sendo detectado por agentes israelenses, então ele foi levado a Jerusalém para o julgamento. Você fala levado, né? E eu também busquei aqui o termo buscado, ele foi buscado, né? Na verdade, é um certo eufemismo. É um eufemismo, ele foi sequestrado. Ele foi sequestrado. E você destaca isso no texto, né? Porque há um componente moral também. É evidente que as pessoas querem que um nazista, principalmente diante de tudo que aconteceu, seja julgado da forma mais severa possível, né? Mas, ao mesmo tempo, você levanta esse ponto no seu texto. Será que essa foi a forma ideal de processá-lo? Lhe parece que foi adequado? Se justificaria uma violação até da própria ordem internacional ali? Ou seja, entrar em outro país e não fazer pela via, enfim, diplomática ou algo do gênero? Juridicamente falando, eu diria que foi totalmente incorreto. Nós, naquele tempo, em torno de 50, 60 anos atrás, o direito internacional ainda era muito fraco. Ele estava recentemente se desenvolvendo. Então, eu afirmaria que foi incorreto o procedimento. Agora, por outro lado, lendo a obra da Hannah, nós percebemos que ela tem um forte cunho justnaturalista, mesmo que às vezes implícito. Ela defende a justiça acima de tudo. Então, eu acabo concordando com ela. Que entre desrespeitar a lei para poder alcançar a justiça e respeitar a lei e deixá-la solta, eu escolho a primeira opção. Na verdade, a questão essa questão entre o que é legal e o que é justo é uma questão muito interessante, né? Porque a própria ordem nazista, ela se constituiu dentro de um Estado de direito, né? Supostamente. Supostamente, mas não necessariamente era algo justo. Não necessariamente não, na verdade era completamente injusto. Mas você coloca no seu texto também que existiam leis que permitiam que aquelas atrocidades eram feitas, né? É isso, com, né? Certeza. Nós temos no regime nazista o ponto máximo do positivismo, onde ele foi aplicado à risca. Hitler tem uma citação atribuída a ele, em que ele diz ele diz assim: haverá um dia na Alemanha onde ser jurista será considerado uma desgraça. Só assim nós percebemos como ele levava a risca a aplicação autômata da lei. Sim. Você também coloca no seu texto que o Eichmann seria um perito na questão judaica. O que, que isso significa? Ele, segundo ele afirma no julgamento, nós não podemos ter conclusões muito certas a respeito disso. Os juízes consideraram ele um mentiroso, mas ele diz que ele cresceu em uma comunidade onde haviam alguns judeus, ele foi amigo de judeus na infância. Ele conta alguns casos onde a vida dele foi traçada por judeus no caminho. Um deles foi que ele um bom emprego numa companhia de óleo. Ele foi indicado por um judeu, um amigo judeu. Então ele foi se... Toda a trajetória dele, ele teve judeus ao seu redor e ele começou a ser percebido pelos outros nazistas como uma autoridade no assunto. Sim, ele até, em determinado momento, ele estudou com afinco alguns livros que davam... Né? Isso era mais se vangloriar, para dizer a verdade. Ele sempre, no julgamento dele, ele sempre trazia os dois únicos livros que ele leu e se vangloriava que falava Yiddish. Mas assim, entrando no papel realmente efetivo que o Eichmann teve, e a Hannah Arendt coloca isso, e você também coloca isso no seu texto, que haveriam três alternativas, ou três passos aí encadeados na luta, se é que a gente pode, né, de eliminação dos nazistas, da eliminação dos judeus. A primeira delas seria a expulsão. Isso foi o que aconteceu em primeiro, exato, em que ele estava envolvido. O que era essa expulsão? Como é que isso aconteceu? A expulsão foi um momento em que os judeus começaram a ser retalhados moralmente na sociedade. Então, começaram a se formar conselhos onde os judeus deveriam ir até eles. E ali eles encaminhavam sua documentação. E, eufemisticamente falando, eles eram convidados a se retirar do país. Os nazistas ficavam com as posses deles, as finanças, era entregue a eles algum dinheiro e eles iam para os países contíguos, Polônia, Tchecoslováquia, eles eram encaminhados para lá. Isso num primeiro momento ali. Isso num primeiro momento, nazismo, né? Inclusive antes da guerra. Antes da guerra. 37 e 38. E o Eichmann teve um papel fundamental nessa organização, nessa logística, teve, né? Ele foi chefe do departamento em Viena, na Áustria, e ali ele conseguiu encaminhar milhares e milhares de judeus para fora do território alemão. Ali ele foi extremamente competente, digamos. Sim, sem um juízo de valor sobre essa palavra, né, mas no sentido de... Com certeza. Né, e eu lembro também que você comenta em algum momento em que ele seria um burocrata medíocre. Exato. Né? O que você quis dizer com isso? Ali é uma questão bastante pejorativa. Burocrata, porque ele seguiu suas regras sem questioná-las em quase nenhum momento. E medíocre porque, durante o julgamento dele, ele chega a lamentar que ele não conseguiu se tornar um coronel. Que o último posto que ele alcançou foi tenente-coronel. Um carreirista, em suma. Bom, a segunda alternativa foi a ideia da concentração. O que, que consistiu, então, depois dessa expulsão, o que consistiu a concentração? A concentração ocorreu indevido ao começo da guerra. Como a maioria desses judeus que haviam sido expurgados do país tinham sido mandados para a Polônia, com o começo da guerra, a Alemanha invadiu a Polônia e ela trouxe eles de volta, politicamente falando. Então, eles pensaram, no raciocínio imperialista deles, já que eles queriam conquistar a Europa e o mundo, muito provavelmente, eles começaram a pensar em uma nova alternativa, e essa foi a concentração. Vamos pegar os judeus e concentrá-los em um determinado lugar. E esse foi o campo de extermínio. Mas também teve a questão dos, aliás, guetos, né? Que alguns eram colocados em certos guetos e passavam também por situações terríveis, porque os nazistas, até onde eu sei também, eles sabiam que os judeus mais ortodoxos sentiam muito a questão do corte da barba. Sim, era uma questão muito de humilhação. E o ponto mais sádico da atividade nazista era a negociação com os chefes das comunidades. Os chefes das comunidades judaicas, a maioria deles estavam envolvidos com os nazistas. É uma infelicidade admitir isso, mas é a verdade. Isso aconteceu, né? E depois da ideia da concentração, e também após os guetos, veio a terceira alternativa, a alternativa final, que era o extermínio. O genocídio judeu. E aí o papel do Eichmann parece que foi também... Ele foi se desvanecendo um pouco. Isso. Ele foi se tornando cada vez mais um robô, digamos, e ele foi sendo esquecido. Porque o extermínio, ele começou porque ele começa em 42, quando a Alemanha começa a perder a guerra, a partir da campanha na Rússia, do fronte oriental, os alemães decidem dar a ordem da solução final. Já que nós vamos provavelmente perder a guerra, vamos fazer o maior estrago possível. Sim, e o que é interessante, e até não podemos perder de vista que trata-se aqui de um curso de direito, né, e nós estamos analisando essa questão sobre os seus aspectos sociológicos, né, até algumas vezes antropológicos, e também tem um viés psicológico também, no sentido de por que essas pessoas fizeram isso, né, como foi possível permitir que tantas pessoas estivessem envolvidas num assassinato dessa natureza, né, e desse tamanho. É curioso que muitos desses envolvidos não questionavam as ordens, e isso foi levado no processo também, né, essa questão. Com de certeza. Ah, por que você não questionou, né, tem até um episódio ali que ele teria descumprido ordens e não eliminado alguns, exterminado alguns judeus, e isso foi crucial também para a condenação dele, né. Sim, porque os juízes preferiram ver, eles preferiram ver da forma inversa. Eles, ao perceberem que uma vez ele salvou, eles concluíram, se ele salvou uma vez, ele poderia ter salvado todas, ele merece a condenação. E eu já prefiro enxergar da forma contrária. Ele era um funcionário cujas ordens eram delegadas a ele, e em um determinado e misterioso instante ocorreu algum curto na mente dele, na moral dele, que ele decidiu se opor àquilo. Mas é corrente e é conhecido essa situação, principalmente em guerras, né, onde os criminosos, em crimes contra a humanidade, eles não conseguem enxergar, talvez por uma lavagem cerebral, né, eles não conseguem enxergar a ilicitude ou o estrago dos seus atos, né. Isso a Hannah Arendt comenta também no texto. Eu acredito que isso seja muito e principalmente pelo distanciamento do crime dele. No momento em que ele é apenas um funcionário cumprindo ordens e seus subordinados que farão o assassinato propriamente dito, eu creio que ele se afasta muito da ideia do crime. Tanto que ele nunca conseguiu ir visitar um campo de extermínio. Ele se assustou com algumas valas, com cadáveres que ele viu, se repugnou com a imagem, mas ele nunca conseguiu visitar as câmaras de Auschwitz. Talvez a gente comece a se aproximar, né, depois de tudo isso, e já chegando ao fim desse nosso programa piloto, se aproximar da ideia da banalidade do mal, né? Talvez aí esteja envolvido realmente a figura de um burocrata que tratava a vida das pessoas como se estivesse tratando de uma fábrica, de uma linha de produção ou algo desse gênero, né? Talvez a gente possa encontrar aí alguma pista para chegar a esse conceito da banalidade do mal tratado pela Hannah Arendt. Pois é, professor, eu realmente diria que foi uma situação muito misteriosa que ocorreu na Alemanha. A questão da cegueira da população diante das ordens que eram dadas a eles. Eu creio que nós nunca teremos essa resposta, para lhe ser sincero, sobre a forma de como uma população de 80 milhões de pessoas conseguiu ser arrebatada por um único homem. Com ideias psicopáticas, homicidas. E para finalizar, o que lhe atraiu nesse tema e por que você considera que foi um trabalho feito no âmbito da história do direito, né? Exato. Por que esse tema é interessante, por que isso lhe atraiu e como é que você acha que, que o estudo desse tipo de questão é importante para um aluno de direito, né? E você falando mesmo como um aluno, isso foi importante até para o início da sua formação? Com certeza. Eu diria que são dois pontos, principalmente. O primeiro ponto é a questão da interdisciplinariedade. Nós temos diversas matérias nessa questão nazista. Nós temos direito penal, direito internacional, história do direito, filosofia do direito, direitos humanos, constitucional. E a segunda questão, eu diria que é o reflexo no mundo prático. Eu creio e espero que nós nunca tenhamos novamente algo semelhante ao que ocorreu, porque após isso nós temos constitucionalmente falando, nós temos a inauguração da terceira dimensão de direitos fundamentais, nós temos progresso em muitas áreas do direito, direito internacional, a ONU, temos um fortalecimento. A própria Declaração dos Direitos Humanos, né? Com certeza. Temos ali a criação do Estado de Israel, que é quase um pedido de desculpa para tudo o que ocorreu com os judeus. Então você tem razão, realmente a questão da interdisciplinaridade é importante nesse caso. E vejam como é interessante como a gente pode aprender uma série de questões analisando um caso tão emblemático e triste como esse, né? Aqui a gente fala de um ponto de vista jurídico, enfim, mas é inegável que parece que repousa sobre nós, enquanto a gente comenta isso, um sentimento difícil, é difícil lidar, é difícil falar sobre isso, né? Tanto para o povo judeu quanto para o povo alemão, atualmente são dois fardos muito, muito difíceis de carregar. Perfeito, João. Eu te agradeço a tua atenção. Você fez um belo trabalho e muito obrigado por ter participado aí do nosso episódio piloto do Projeto Aluno Autor. Eu que lhe agradeço a oportunidade, professor. Muito obrigado. Tá certo. Até a próxima, então.